Canal 2. Antena Web. Que o ouro. mal me quer, ai bem me quer, dá-me desses para mim. Ai mal me quer, ai bem me quer, dá-me desses para mim. Diferentes demais, em tudo menos no amor. paixão. Em ti naufragou, infeliz ficou o meu coração. Dou-te com carinho abraços e beijos, faço-te querer no correr da vida todos os teus desejos. Mulher sentimental, és um raio de luz, pura como um cristal que o meu olhar seduz. És meu doce suspiro, eterna namorada, és um ar que respiro logo de madrugada. Teu olhar é de luz, um encanto mulher, e teu corpo formoso, tudo o que um homem quer. És sol e tempestade, joia cintilante, preciosa e fiel, rosa perfumada, sempre apaixonada, és meu lua de mel. Dentro do meu peito tu estás querida, serei amorosa, modesta e bondosa para toda a vida. Mulher sentimental, és um raio como um cristal que o meu olhar seduz. És meu doce suspiro, eterna namorada, és o ar que respiro logo de madrugada. Teu olhar é de luz, um encanto mulher, e o teu corpo formoso, tudo o que um homem quer. Sol e tempestade, beleza natural, essa felicidade, mulher sentimental. Canal 2. Comboio, vi gente de toda a nação a cantar com emoção as canções. cantadora. De Portugal eu fui à América cantar a Pitó comboio. Vi gente de toda a nação a cantar com emoção as canções que tanto adora. Lá deixei esposa e filho e também meu coração. Foi tão grande o sofrimento, mas não esqueço Estados Unidos. Imigrantes portugueses, sempre, sempre nossos amigos. Imigrantes portugueses, sempre, sempre nossos amigos. E mostrar o desejo

quero mais dou-te ainda mais meu amor. Tu e eu. Sobe, sobe, balão, sobe.